Quadras de Música. Música. Eu cá sou das madeiras, de ferro e puro sangue que me corre nas veias. Nasci da paixão temporal, do parto dos vendavais. Cresço no fragor da luta, numa força bruta para além dos mortais. Mas tenho muitas saudades, certas penas e desejos, e aquela louca ansiedade, como um pecado. Meu amor, se te não vejo, olha o fado. Ora é tão vingativo, ora é tão paciente. Amanhã é comedor, hoje é vestimento. Mentiroso, alcoviteiro, doce e verdadeiro. Uma vez conquistador, outra vez vencido. Amanhã é navegante, hoje é desvalido. Sensual, aventureiro, doido e bandoleiro. Sou dos Fonseca, eu cá sou das Madeiras, de ferro e puro sangue que me corre nas veias. Nasci da paixão temporal, do parto dos vendavais. Cresço no fragor da luta, numa força bruta para além dos mortais. Mas tenho muitas saudades, certas penas e desejos, e aquela louca ansiedade, como um pecado. Meu amor, se tu não vejo, olha o fado. Ora é tão vingativo, ora é tão paciente. Amanhã é comedor, hoje é abstinente. Mentiroso, alcoviteiro, doce e verdadeiro. Uma vez conquistador, outra vez vencido. Amanhã é navegante, hoje é desvalido. Caros ouvintes, um bem-haja a todos aqueles que nos acompanham neste singelo espaço radiofónico. Bem-vindos à 185ª emissão de Quadras da Música, um programa da minha, sua, nossa rádio Antena Web. Hoje as quadras linguísticas centrar-se-ão novamente na língua portuguesa. Quatro concertos especiais reuniram José Mário Branco, Sérgio Godinho e Fausto Bordalo Dias, que protagonizam o CD duplo intitulado Três Cantos ao Vivo. As quadras temporais focam desta forma três nomes fortes do período pré e pós 25 de Abril, e não só, no panorama musical nacional. Iniciamos o terceiro e último espaço desta sequência com Olha o Fado, a engraçada faixa número 4 do CD2, da autoria de Fausto, que criou a letra e a melodia numa referência a um dos símbolos da música portuguesa. Na quinta canção, encontraremos um dos hinos, se os amigos ouvintes permitem tal expressão, do período revolucionário vivido no nosso belo e estimado país na década de 1970. Gravado em Paris, Jean Sommer foi responsável pela música, Luís de Camões havia escrito os versos e José Mário Branco protagonizou Mudam-se os tempos, mudam-se as vontades. Mudam-se os tempos, mudam-se as vontades. Muda-se a ser, muda-se a confiança. Todo o mundo é composto de mudança. Tomando sempre novas qualidades. E se todo mundo é composto de mudança, troquemos-lhe as voltas que dá o dia uma criança. raramente vemos novidades. Diferentes em tudo da esperança, do mal ficam as mágoas na lembrança, e do bem, se algo houver saudades. Mas se todo mundo é composto de mudança, do que muitas voltas que não via na criança. O tempo cobre o chão de verde manto, já coberto foi de neve fria, e em mim converte em choro doce canto, e em mim converte em choro doce canto. Mas se todo mundo é composto de mudança, do que muitas voltas pinta o dia. Este mudar-se cada dia, outra mudança faz demora espanto, que não se muda já como possuía, que não se muda já como possuía. Fausto volta a ser o responsável pela criação de uma faixa, desta vez a Sexta, aquela que se tornou numa das suas produções mais populares, tem como título Foi por Ela. Foi por ela que amanhã me vou embora, ontem mesmo, hoje e sempre ainda agora. Sempre o mesmo em frente ao mar, também me cansa. Diz Madrid, Paris, Bruxelas, quem me alcança? Em Lisboa, picotas a ver navio, dos rocinhos, a guitarra, a janela. Foi por ela que eu já dançava sem conta. Eu passei das minhas contas, foi por ela. Foi por ela que eu me enfei tudo a agasalhos, em vez daquela manga curta colorida. Se vais sair, minha nação, dos cabeçalhos, ainda a ter e tarde frio acometida. Mas o calor que era antes também farta, e esvai-se o tropical sentido na lapela. Ah, foi por ela que eu vesti fato e gravata, e o sol até nem me faz falta. Foi por ela que passo por coisas graves e

possesses a mim, que possesses a mim, possesses a mim, que possesses a mim, possesses a mim, possesses a mim, possesses a mim, possesses a mim, possesses a mim, possesses a mim, possesses a mim. Mário Branco aborda a exploração de que o povo era ou é alvo na faixa número 8, intitulada Eu Vi Este Povo a Lutar, Confederação. Águas calmas, um vulcão de fogo, toda a terra treme nas vozes deste povo. Mesmo no silêncio, sabemos cantar, e povo por extensa e unidade popular. Somos sete rios, rios da certeza, vamos lá cantando no fragor da correnteza. Já não se remenda, só bem cozidinha no lume da contenda. Nós queremos trabalho e casa decente, a carne do talho e pão para toda a gente. Ai, meus ricos filhos, tantos 9 meses, saem do meu ventre para a pança dos burgueses. Liberdade, vamos lá lutando para mudar a sociedade. Bandeira vermelha, bem levantada. Ai, minha senhora, que linda desfilada. Eu vi este povo a lutar para a sua.

porque não sei, porque não sei, porque não sei ainda. Ensinas-me a fazer tantas perguntas na volta das respostas que eu trazia. Quantas promessas eu faria se as cumprisse todas juntas? Não largues essa mão no torvelinho, pois falta sempre pouco para chegar. Eu não meti o barco ao mar para ficar pelo caminho. Cada inquietação, inquietação, é só inquietação, inquietação. Porque não sei, porque não sei, porque não sei ainda. Há sempre qualquer coisa que está para acontecer, qualquer coisa que eu devia perceber. Porque não sei, porque não sei, porque não sei ainda. Cada inquietação, inquietação, é só inquietação, inquietação. Porque não sei, mas sei, é que não sei ainda. Há sempre qualquer coisa que está para acontecer, qualquer coisa que eu devia perceber. Porque não sei, mas sei, é que não sei ainda. Há sempre qualquer coisa que eu tenho que fazer, qualquer coisa que eu devia resolver. Porque não sei, mas sei, essa coisa é que é linda. Com muita pena minha, estamos já na reta final de mais uma emissão de Quatras da Música, um recanto radiofónico que hoje foi inteiramente dedicado a 8 das melodias que compõem o segundo CD de 3 cantos ao vivo. Um trabalho discográfico que reuniu José Mário Branco, Sérgio Godinho e Fausto Bordal Matias, que foram 4 concertos especiais realizados em Lisboa e no Porto, entre o final de outubro e o início de novembro de 2009. Foram transformados num CD duplo e esta foi a terceira e última emissão de uma sequência que apresentou as 22 faixas demonstradas nos referidos concertos. Para encerrar, escutemos a 11ª e última faixa do segundo CD e, por conseguinte, do álbum. Fausto criou a sequência dos acordes, escreveu os versos e contou com os 2 companheiros de palco para aparecer na Ponta do Cabo. Muito boa noite e até uma próxima oportunidade. Na ponta do carro, cobramos de bem nossa viagem. Thank you.